arrival. Hawkeye Jam, Ethan 250, on arrival, right back to California. Visual para pouso, Romeu fica bravo. Trip 5520, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizada final no 0. 515, desce até 2000, autorizado LS, da 1 a 0. Trip 5520. Eu vim para o Trip 50. Decola pistão no zero, curva direita, saída da Eoleda, após Leda, voa Bidev. Controle de Salvador, opera em 199, decimal 8. Aciona 5150 no transponder Cotejo. Salvador, nível 340, Bianca 0. Decola no zero, curva direita, na saída da Eoleda, após Bidev. Controle de 198, transponder 5150 para o Santos 6895. Correto, Tan, quando pronto, chame e posicionamento no 02. Pronto, chamará para posicionamento no 02. Ventos Ulies autorizado, voo local, toque remessa em Vera Cruz, a 1.000 pés, decola 1 no 7, curva direita, corredor a Sé, controle opera 19, decimal 8, aciona 0 no 5 no transponder, Cotejo. Correto, Alfa Vita Juliette, 02 no POB, passo 4, acionamento táxi de decolagem, Iracema a torre na frequência 1 no 8, decimal 6. A 3, 8, 9, 5. O 02 está pronto para o push? Ativo, o 3895 está chamando para informar. Temos órgão a bordo, ok? 3895. Sim, transporte de órgãos vitais, 3895. Obrigado. G5728, identifique, desça para o 060, chegada a Mari. Jet 6740 request. Go ahead. May I fly direct to Juno? MA2 for landing. MA2, right. 6740. Alfredo Romeu Oscar Bravo. Voo no 260, chama Centro Recife, frequência 12545, alterno 2685. 2545, 2685, obrigado, boa. Cruzando 2700, estabilizado no lock, aguarda só o glide, 5220. 5220, complete final, chame torre no 86. Torre 186, obrigadão aí, bom trabalho, amigo. Até mais. Torre Salvador, é o 35220. RP5220, continua a aproximação, 120 graus com 10 nós. Reporte baixar travado. Reportará baixar travado, 35220. Pronto. E 7000 feet, 1015, clear to intercept ILS, runway 10 and jet 6740. Chetango Zulu, a sua identificação. Mantenha 090. Vou ir pro Adiamã. Chame descida. Trip 5220 passou sim para baixada e travada. Cinco dois dois zero, pouso autorizado pista no 0, 120 com 10. Obrigado. Peço autorizado, reporte alinhado e pronto, Alfa Vídeo LED. Tango Juliette, Tango Juliette, controle. Autorizado, comitar. Tango Zulu solicita pouso 910 ou 917? 910. Sente. Juliette, Tango Zulu, desça para 3 mil pés, ajuste 914. 3 5220 no solo, ao 55 direito, 29. Direito, 1219, obrigado, bom trabalho. Bom descanso. Está para 2 mil pés, ajuste 1014. Para 2 mil, objeto 5722. On localizer, runway 10, objeto 6740. Webjet 6740, complete final, call tower 118.6. Complete ILS 1106, today Webjet 6740. 118.6. 18.6, roger. Web 5728, livre LS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, Webjet 6728. Barra meu índio, November Alpha, boa tarde, confirme o local de sobrevoo. Down and locked. Okay, down and locked. The wind is 140 degrees, 1 to knots, clear to land runway 10, Webjet 6740. Clear to land runway 10, Webjet 6740. Zuno nos responde, o wind November Alpha. Só Vitor Juliette, decolado 56, controle agora 119.8, tá volta. Então confirmando curva à esquerda após a decolagem 917, ingressando no corredor forte, mantenho no meu país, o Índia November Alpha, 0121 no transponder. Confirme 2 no POB e parte 4. Alfa Vitor Juliette, meu país, corredor a Sierra, ponte para da Barra. É 2, eu ajusto no 0104, Índia November Alpha, bom voo. Salvador, gol 1777, está na posição 5 para puxa, acionamento. Gol 1777, por gentileza, -5 para puxa, acionamento 05. Dentro de alguns instantes da reposição, vai iniciar o saque de minha dúvida. Está mantendo a posição 1777. Táxi autorizado para interseção, chama ingresso para Parma, no Índia, não, vamos lá. Então, 3191 na escuta do sol. Prossiga. Estimado para o táxi, por gentileza. Só para o táxi, som agora acionado com 200 a bordo. 3:55, alterna a cabine. Ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 90. Ponto de espera torre em 1:12, dúzia, o ajuste 0104, bom voo. Então, 3191. Juliette Alfa, ponto de espera 190, ponto de 2:12, 1:191. Gol 1777, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, autorizado para o estacionamento, chame táxi. Sim, vai coordenar após a passagem do PAM, inicia o pushback do gol 1777, chama para o táxi. Então, 3216, confirma a velocidade indicada. 740 on the ground after 00, leaving to the right, ground control 1-1 this morning. 1-1, 9 seconds. Estabilizado, localizador, objeto 5728. O objeto 5728, completo final, torre 186, bom pouso. 186, objeto 5728. Torre Salvador, objeto 5728, estabilizado, localizador. Salvador, objeto 5728, localizador. 5728, sente do traço, reporte o externo baixar travado, sem chuva, pista seca. Estaremos externo baixar travado, objeto 5728. Já avistando o campo, objeto 5728. Bem, B4 Juliet. Código B4 Juliet, 6-0, 6-7-0. Checado 3-120, 1-12, eu atinto no 0 no 4, 1014, qual autorizado, ordem? Teve pouso, já consegui baixar a travada, objeto 5728. Controle Salvador, muito bom dia, de passageiro 2230, desce para o 110, passando agora 170. Passageiro 2230, assina identificação, autorizado de chegada AMAN, desce e mantém o nível 060. AMAN para o 060, 2230. Então 3216, reduza para 250 nós. 250, já está reduzido já, tá? Uno no 8, decimal 6, eu ajusti no 0, 1 no 4. Ok, tá, agora estamos com uma passagem da web após Juliette Alves, torre 118.6, 177. Web 6740, cleared via Juliette Gate 04. Juliette Gate 04, web 7640. Já passando o opositor direto com o destino. Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette. Confirme o destino do Alfa Vitor Juliette. Cara, tudo para a Zona MG. Sente. Reposta para da barra, Alfa Vitor Juliette. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, vetor para sequenciamento, esquerda para o 060. Esquerda 060. Sequência livre, Alfa Vitor Juliette. Passarela 2230, desça para 4000 pés, ajuste no 04. 4000 no 04, 2230. No 728, táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, objeto 728. Pronto, no 0, boa, no 777. Butan 3216, vetor para sequenciamento, esquerda para o 360, limite localizador. 360, o limitado localizador, tá? 3216. De novo, Alfa, alinhado e pronto para a decolagem. Trip 5240, a série de identificação autorizado chegada a mar e desse mantém o 050. Salvador, boa tarde, está 3191, transfere cruza 1806, Dael. Então, 3191, contato radar, pula para 380, saída Dael. A 380, saída Dael, está 3191. Passa a área do 2230, desça para 2000 pés, ajuste no 04. 1777-710-10, decolagem autorizada. 1777-10, decolagem. Uma Juliette, objeto 5728. Ingressa via até o 055728. Segue até o 05, objeto 5728. Você poderia confirmar o tráfego à nossa frente, aí aproximadamente 10 milhas? Confirmar nada, o TAM 3216? O TAM 3216, o tráfego que vai seguir agora como número 1, que é o parceiro 2230, na sua posição de 1 para 2 horas, 11 milhas, no rumo sudeste. Sim. O senhor seguirá como número 2, atrás do tráfego anteriormente mencionado. Juliette Tango Zulu, esquerda para o 310, o senhor será número 3 na aproximação. 310, 2230, estou botando um pequeno desvio à direita aqui devido a fortes informações. Tem condições de voar na proa de duna, ou passaria do 2230? Em alguns momentos, mais um minuto e meio a gente voa a duna, 2230. Gente, descida para 2000 pés, o passaria do 2230. 2230. Então, 3216, direita para o 050. 050. 3216. Contrado, confirme a frota, Juliette Tango Zulu. O Juliette Tango Zulu, agora esquerda para o 260. esquerda 260. Afirmo. Autorizado, Samica. Direita para 2010, ajuste no 014. Duna, no 014, 230. Salvador, bom dia, gol 777. Da El cruza 2.800 passos. Contato radar, plano para 320, perfil da El. 320, perfil da El. Dan 3216, nesta patrulha autorizada interceptar o localizador em descida para 2.000 pés, ajuste no 014. Autorizado interceptar, 2.000 pés, 014. Vai passar um pouquinho, mas já está retornando. Dan 3216. Se tiver condições, vou em Duna para completar a chegada. A interceptar o localizador já direto na frente de Duna, para o TAN 3216. Ah, muito obrigado, direto Duna, descendo para 2000, TAN 3216. Trip 5240, reduza para 2109. 2109, 210. Tango Juliette, Tango Zulu, complete esquerda, proa 2-1-0, limite permanece localizador. Confirma a indicada do Juliette, Tango Zulu. Esquerda 2-1-0, limite permanece. Confirma a velocidade indicada do Juliette, Tango Zulu. Tem condições de manter até próximo ao marcador? 1-0. Sente, mantenha para sequenciamento do Juliette, Tango Zulu. Passa Areia 2230, complete final, torre 1186, bom pouso. 1186, bom trabalho, 2230. Salvador, o azul 4033, paciente da Vender. 160 para Ilhéus, por favor.